voo 18196-3250 para 150, sentido a Charlie. Boa noite, 18196, identifique, chegada Mari, desça para nível 050. Mari, identificou, desça ao 050, 86 na voo. Estabilizado o localizador, visual com campo 3264. 3264, complete LS, chamando a torre 1-8612. 18-6, obrigado. Noite no meio desse para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, autorizado LS, reportar na localizadora, entrou no meio. Salvador, bom dia, tá 3264, passou externo, baixado, travado, visual com campo. Então, 3264, bom dia, em livre pouso, vento 070 graus, 049. Livre pouso na 10, tá 3264. Quatro, solos 37, libera a direita, mantendo a minha escuta. Prossiga até o pátio 1 no portão 05, via Alfa e Juliette. Desvirando a direita, na sua escuta, via Alfa e Juliette, pátio 1, gate 05, 3264. na localizador, gol na 8 no meio. Gol no 8 no meio, complete LS, chame a torre 1-8-612, bom voo. 18 no meio, grato, bom dia. Salvador, muito bom dia, o gol 1-8, boa na meia, estabilizado o final do IANF 1-0. 1-8 no meia, bom dia, autorizado pouso na 1-0, vento norte, 0-2 nós, 360 graus, 0-2 nós. Livre pouso na 0, boa noite no meia. 8 no meio, sou os 47, libera a direita, mantenha a minha escuta, prossiga Alfa Juliette, portão 03. Direita nessa escuta, segue Alfa Juliette, portão 3. Gol 18 no meio.